dizer somente um recado. Por ter chegado o momento esperado. Pra quem não me conhece, me titularam como renegado. Almeida, escorpiões e ratos. O menino cresce num barraco mal acabado. Retratos quebrados. Mais tarde se tornaram alvo por temerem o chamado. Todos eles principalmente mascarados. Fugia, me escondi por um bom tempo. Com medo transtornado, cheguei a me sentir como Dimas ao lado de Cristo crucificado. Todos os dedos apontados em minha direção. Me obrigaram a fazer roleta russa como um bicho em perdição. Não entenderam o caminho que escolhi. Não se importaram ao menos, tentaram compreender o porquê desisti. Esses putos me abraçaram, comeram minha mesa, tomaram meu vinho e tramaram meu fim. Meditei por algum tempo em meu próprio deserto. E entendi que tinha que ser assim, enfim. O gosto foi amargo como fel de gui. Dentro de mim não há mais espaço pra compaixão. Me tornei um gangsta entre a luz e a escuridão. Toda essa hipocrisia alimentou minha alma. Serviu como um gás nessa longa trajetória. Agora estou pronto pra vocês e todas as suas corjas. Abre bem seu ouvido e anota o que digo. Se existe um topo, eu serei sempre um empecilho. Vou atirar, minha gangue está a posto para atirar. Com todo respeito a todos os jogadores. Mas de hoje em diante, não estarei entre os perdedores. Eu não estarei entre os perdedores. Nunca serão, nunca serão, nunca serão, nunca serão. Se eu cair, cairei como gladiador. Mas somente depois de arrancar a cabeça do maldito opressor. Nunca foi pelo trono e nem pelo glamour. Mas eu senti na pele todo desprezo e a falta de um abraço paterno como fio condutor. O jogo não é verdadeiro, eu sou verdadeiro aqui. Entendem a porra do cash money que manda aqui. Declaro guerra a todos vocês impostores. Mentirosos que usam a rua e a inocência dos seus devidos espectadores. De uma vez por todas o jogo será separado do trigo. Você sabe muito bem aonde me encontrar, isso não é segredo. Estou nessa de corpo e alma, essa é a diferença. Construí tudo isso e fiz disso minha vida, cada linha com sangue na saliva. Esse jogo é sujo, só com o tempo compreendi. Nunca imaginei que a ilusão do poder dividir seus preços por aqui. Me preparei muito pra esse momento. Como uma garrafa de Petrus Tito, esperando com ansiedade a melhor ocasião pra ser degustado. Mas pra vocês vou servir o melhor veneno a tempo guardado. Prometo com carinho serão tratados como ratos. Serão tratados como ratos. Nunca serão.